E essa vai pra todas as mulheres que deu a volta por cima. Portal do Arrocha. De hipocrisia achar que era pra vida inteira, ele só fez merda. Ela sempre te deu atenção, mas você só queria farra e curtição. O sofrimento bateu, bateu forte nela, tipo aquelas cenas de novela. Mas deu a volta por cima, não quer se entregar pra mais ninguém. Eles que lutem pra te dominar, cê tá solteira, ninguém vai te segurar. Só quero que escute, eles que lutem, eles que lutem. Eles que lutem pra te dominar, cê tá solteira, ninguém vai te segurar. Só quero que escute, eles que lutem, eles que lutem, eles que lutem. O sofrimento bateu, bateu forte nela, tipo aquelas cenas de novela. Deu a volta por cima, não quer se entregar pra mais ninguém. Eles que lutem pra te dominar, cê tá solteira, ninguém vai te segurar. Só quero que escute, eles que lutem, eles que lutem. Eles que lutem pra te dominar, cê tá solteira, ninguém vai te segurar. Só quero que escute, eles que lutem. Lá no chão, lá no chão. Vem comigo assim, ó. Eles que lutem pra te dominar, só quero que escute. Eles que lutem, eles que lutem. Eles que lutem pra te dominar, cê tá solteira, ninguém vai te segurar. Só quero que escute, eles que lutem, eles que lutem.